Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa África Nova. Já sabem, estou na companhia de Leandro Amador, que irá ficar aqui na sua sintonia até muito próximo das 16 horas e 30 minutos. Então, como de costume, vou levar até si o melhor da música africana e tentar transmitir o ritmo quente provindo lá de África. Então vamos ficar com menos conversa e mais música e vamos prosseguir agora com a música do Tosse Medo, Crioula. E é assim que vamos começar a nossa seleção musical até às 16 horas e 30 minutos. Oh, para trás ficou o Tosse Medo, e agora nos próximos minutos vamos ficar com a Susana com a música Recorda Passado. E já que estamos a recordar o passado, vamos depois ficar com o Duor Negro com a música Sidralia, e é uma música de 1962. Então vamos recordar este grande duo também aqui no África. Triste, que conta toda a vida triste, vida triste. daquele que ama, vida triste daquele que chora, vida triste daquele que ama, vida triste daquele que chora. Cidrale é um azar, cidrale é um perplexo. Santa Maria nos acompanha, Santa Maria nos acompanha, com a providência só do bacalhau. Fica sabendo que o gatuno dos invejados roubou o bacalhau na alfândega para mamar mais os seus amigos. Ué, ué, lê, lê, lê, ué, lê, lê, lê, ué, lê, lê, lê, ué, adeus Cidrália. Ué, ué, lê, lê, lê, ué, lê, lê, lê, ué, lê, lê, lê, ué, adeus Cidrália. Tunde va Santana. Mamá, mamá, mamá, mamá, lele. Mamá, lele, mamá, mamá, lala. Mamá, lala, mamá, mamá, lele. Mamá, lele, mamá, mamá, lala. Falar em Luanda Morena, já estamos a ouvir de fundo a música chamada Angola e depois nos próximos minutos vamos ficar com o poema do samba. Recém-chegado ao país das maravilhas, buscando oportunidade de trocar de sapato. Ministilhas, nossas tilhas. Entro na cidade pela porta do estrangeiro. Como é, mano? Sou mangolema, tá? Como é? Deixa lá entrar. Baso na poeira cheia, não sou forasteiro. Sou de bola, sou de trampo, sou esmola, sou farrado. Escorta minha bandeira. baleia, os cotas que param e as filhas alheias, as tias que falam. O assunto do dia, a vida é morte, tristeza e alegria. Isto é Angola. Ai, ai. Primavera, sempre é morte, sempre é vida. O samba, sempre é meu choro dolente. Olhar nossa vida de frente, sempre é suor, sempre é gente. O canto do samba, o canto do samba, ele é nobre. O canto do samba é rico, o canto do samba é pobre. O canto do samba é rico, o canto do samba é pobre. O samba no morro, o samba no morro é fogueira. O samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira. O samba que traz liberdade, o samba da nossa bandeira. escola da vida ele cresce. De tanto apanhar se habitua, na escola da vida ele cresce. De tanto apanhar se habitua. A voz do meu semba, a voz do meu semba urbano, é a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano. É a voz que me faz suportar orgulho em ser angolano. Angolazé. O semba, semba é nossa alegria, Paulo. Semba é nossa bandeira, esperança e amor. O semba, semba tua maneira, Mocota. Semba é nossa bandeira, nossa forma de cantar. O samba, samba tua maneira, Mocota. Samba é nossa bandeira, nossa forma de cantar. O samba, samba é nossa alegria. Samba é nossa bandeira, esperança de amor. Agora o próximo som, ou este som que estamos a ouvir de fundo, é música, mãe querida. Aproveito e dedico em meu nome e em nome da Antena Web a todas as mães que estão a escutar o programa África Nova, o programa que tem sons provindos de África. Então, esta música é inteiramente para todas as mães do mundo. Morna chorra, chorra também. Mi cunha violão, mas doce que mel. Morna chorá, chorá também. Mi cunha violão, mas doce que mel. Tão triste, magoado, e é todo dia tá pensando a boa. Ó flor querida, minha sopô com cremas teu, ó mãe querida. Tão triste, magoado, e é todo dia até pensar na boa. Ó flor querida, minha sopô com cremas teu, ó mãe querida. Hoje eu sei tá chorando, moia. Boa imagem na minha frente, tudo que escrito contava ouvir. Conselhos que botava dar, carinhos que botava, oh mãe querida. Hoje eu sei tá chorando, moia. Boa imagem na minha frente, tudo que escrito com sede botava dar, carinhos que botava, oh mãe querida. Motor bem encostado na minha peito, motor bem encostado na minha peito. Thank you. chorar, um chorar também. Me cunha violão, mas doce que me é. Morna chorar, um chorar também. Me cunha violão, mas doce que me é. E todo dia tá pensando a boa, oh flor querida. Minha só boa com cremaste, oh mãe querida. Tão triste, magoado. E todo dia tá pensando a boa, oh flor querida. Minha só boa com cremaste. Oh, mãe querida, vou juntar a chorar, moia. Boa imagem na minha frente, tudo que escrito contava ouvir. Conselhos vou dar, vou dar, carinhos que vou dar. Oh, mãe querida, vou juntar a chorar, moia. Boa imagem na minha frente. Tava ouvir conselhos, botava dar carinhos que vou dar, oh mãe querida. Botar bem e gostar na minha vida, botar bem e gostar na minha vida. Vamos à publicidade e voltaremos nos breves minutos para continuar com mais meia hora de música África Nova. Já sabe, não saia daí, não saia do seu lugar. Logo pela manhã, há energia no Canal 2. Mundo Target. Um programa que lhe traz as novidades e os sucessos do momento do Brasil e do mundo, do Brasil para o mundo. Mundo Target, um programa à sua medida, aos sábados às 10 da manhã, para começar da melhor maneira o seu dia no Canal 2 da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira, Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Times chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2 da Antena Web. Olá, e já estamos aqui de novo para lhe fazer companhia até às 16 horas e 30 minutos. Então, já sabe, hoje é dia 16 de julho de 2011, sábado, e deste lado é Leandro Amador que está na sua companhia. Então, de momento, já estamos a ouvir Bana e a música é Santa Ritinha. E é assim que vamos ficar aqui nos próximos minutos. Santa Ritinha, ó flor de rosa, ó criolinha, que cor formosa, dambô ternura, cubo beleza, dambô doçura, cubo pureza, fazem a história cheia de júria, tudo sem glória, cubo penúria. Santa Ritinha, ó criolinha, ó criolinha, por minha vida, essa minha paixão, cativa, maldade, é dom de Deus, e bem, e ser é coração que crê, verdade, vem ser de meu, e paz, de um velho, é sim a paixão, cadê maldade, é dom de Deus que vem e ser teu, é coração que crê, verdade, bem ser teu. Dambô ternura, cubo beleza, dambô doçura, cubo pureza, fazem a história cheia de júria, tudo sem glória, cubo penúria. Santa Ritinha, ó criolinha, ó criolinha, dor de minha vida, essa minha paixão, cadê maldade? É dom de Deus que vem e ser meu, é em coração que crê, verdade, vem ser de meu, e paz não veio. Essa minha paixão, cadê maldade? Dom de Deus, que bem que ser, é coração que crê, verdade, bem ser de meu, e paz do meu. Paixão, cadê maldade? É dom de Deus, que bem ser, é coração que crê, verdade, é ser de meu, e paz de um ver, é sim a paixão, cadê maldade? É dom de Deus, que bem você, é coração que crê, verdade, bem ser de meu, debaixo de um ver. E já estamos a ouvir o Raul Indipo com a música África Latina, e depois vamos ficar com o Wilde Lobo com a música Paródia Familiar. E já sabem que os grandes nomes também têm o seu destaque aqui. isso é muito natural. E eu sinto muita estima pelo velho Portugal. Sou da África Latina, sou do século XXI. Nossa gente está por cima, todos juntos somos um. Gosto de vestir o que é bonito, ser alegre e ser sempre jovial. Gosto muito de sair contigo, só não gosto é que me deixem ficar mal. Discussão não é comigo, não tenho essas frescuras. Gosto de curtir um bom amigo, ai que a vida só é boa com ternura. Natural, que eu sinta muita estima pelo velho Portugal. Sou da África Latina, trago amor no coração. E a vida é que me ensina que somos todos irmãos. Eu gosto de moamba, de galinha, de churrasco com bastante gindongo. Mas regado com pinguinha, de branco tinto é mesmo o fim do mundo. Gosto de gostar de toda a gente, gosto de acreditar no meu santo. Santa da Mojima está presente, é quem me vale nas horas de desencanto. Anda um basse panca lá na ponte de São João, Dacti João e Timani, Tanin João e Tigustin, no bano tralana Dolfim, Fatma um caquim pra conversar, papia papia tecno cansar, pra fazer bafa com pulvim. Nos quando vai ter na saltance, dá uns pernadas de cola dance. Na mesa bura sem confusão, no tive correr para lá de portão. Na hora de ceia que foi buzido, troco de nijão de desaparecer. E as mandava desenrascar, mojei na porta de acastar. Na hora de ceia que foi buzils, troco de ninjão já desaparecer. Já as mandalva desenrascar, mojei na porta de acasta. Taninjão, taninjão, cabo brigar, cabo chatear. Da meia volta não sei tabai, vou evitar complicação. Taninjom, taninjom, cabo brigar, cabo chatear. Da meia volta no sem tamanho, vou evitar complicação. Seita anda um bastancã lá na volta de São João, um dactijão e timanim, taninjão e tigustim. Não vá num tralala dulfim, pat-mão quequim pra conversar, papia papia tecnocansar, tá fazer bafa com burvim. Nos quando vai ter na saltans, dá uns pernada com a dança. Na meia sabura sei confusão, no tipo corre para lá de fortuna. Na hora de sei é que foi buzils, troco de ninjão já desaparecer. Que as mandava desenrascar, mojei na porta de acastar. Na hora de ceia que foi buzils, troco de ninjão já desaparecer. Que as mandava desenrascar, mojei na porta de acastar. Taninjão, taninjão, cabo brigar, cabo chatear. Da meia volta não sei tá vai, vou evitar complicação. Taninjão, taninjão, cabo brigar, cabo chatear. Da meia volta não sei tá vai, vou evitar complicação. Estamos a ouvir o angolano mais conhecido em Portugal. Estou-me a referir ao Bonga. E ele traz-nos a maca. Que maca é essa? Perder a pedalada. É o quê? É o quê? Que maca é essa? Andar sempre à estalada. É o quê? É o quê? Que maca é essa? A banda de bandada. É o quê? É o quê? Que maca é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? Que maca é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? Que maca é essa? Cabelo safo, safo. É o quê? É o quê? Que maca é essa? Meninas fugidias. É o quê? É o quê? Que maca é essa? Mãe galinha está sozinha. É o quê? É o quê? Que maca é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? Que maca é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? Que maca é essa? Perder a pedalada. Andar sempre à estalada. É o quê? É o quê? Que maca é essa? A banda de bandada. É o quê? É o quê? Que maca é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? Que maca é essa? Cabelo safo, safo. É o quê? É o quê? Que maca é essa? Meninas fugidias. É o quê? É o quê? Que maca é essa? Mãe galinha está sozinha. É o quê? que é essa? Que estilo é esse? Que moda é essa? Que vida é essa? E agora é tempo de ouvirmos a Roque Traoré com a música Joanita. Juanita, Juanita, Juanita, Juanita, she de kagelen, dusu de bebo jamandla wasa. Coro valo ya tu azo kenye Uku ala kison shijani kene yalo Sabu shide kagilen dusu debe Eko jamangilani yalo Juanita, ni de masa, ni de masa, ne nace wasamano, wasa. Si de gatalen, dusu de beko jamangila Juanita, dusu de beko jamangila. Kulumi yeni, Juanita, kuluba jami yeni. Wallahi Juanita, ni ne masa, ni ne masa, ne nace wasa mano, wasa kuchamanda kama wasa, Allah de yoke. Sira miyeni, Juanita, sira baja miyeni, wallahi Juanita. Masa ne mabana ne nase e odana wasa shire kagelen dusu de ba ne bosa shire kagelen ani kenne ya shire kagelen dusu de be uchamandla ani ala Wasa, kenye e wasa alare o kenye e wasa ani ulo kodo wa ane e ulo ba E para terminar este programa em beleza com muita energia, tenho agora quase 10 minutos de muito som, muita música e muito ritmo para lhe oferecer. Então, escuta aí estes 10 minutos de grande ritmo. Tristeza da vida, não quero lembrar. Aquela menina não quer estudar. Na escola chumbou, papá se zangou. Tirou da mesada e a menina passou. Hoje anda perdida, perdida no tempo. E a cabeça dela está cheia de vento. Jura que é feliz com a vaca na mico. Se meteu na passa e agora passou. Deixar, deixar no cabai, a crepa pro Pará. Cabo casa com ela, rapaz, casa com ela. Oi, casa com ela. Oi, casa com ela. Oi, casa com ela. Casa com ela, rapaz, casa com ela. Meia-noite não chegou, nunca tem hora pra chegar. E ninguém sabe onde ela vem. Apenas eu disse que disse, mas nunca diz com quem. Guarda consigo um segredo, o mistério do querer. E na mão só desejo de menina que é mulher. E o resultado está a vida. Agora não dá, não dá mais para esconder. Com a barriga já crescida, só o casamento lhe pode valer. Terminamos aqui mais um África Nova para o dia 16 de julho de 2011. Esteve na companhia de Leandro Amador. Até sábado, se Deus quiser.